Capítulo 6. Sabe-se que quando um bruxo provoca sofrimento ou morte, experimenta um gosto e um prazer parecidos apenas com o que é experimentado por um homem normal e devoto quando faz sexo com sua esposa legítima. Ibidem, cum, iaculatio. Isso comprova claramente que até nessa matéria o bruxo é uma criatura aberrante, um degenerado imoral e asqueroso nascido do fundo mais negro e mais fétido do inferno, pois apenas o diabo poderia sentir prazer com o sofrimento e o tormento. Anônimo. Monstrum, ou a descrição dos bruxos. Saíram da rota principal que levava pelo vale do Niue e cortaram caminho atravessando as montanhas. Deslocavam-se com a velocidade permitida pela vereda estreita, sinuosa, colada às rochas de formas fantásticas, cobertas de musgo e líquen. Passavam entre precipícios rochosos dos quais se derramavam películas de cascatas e quedas d'água. Atravessavam barrancos e ribanceiras, pontes pendentes sobre precipícios nos quais corriam riachos cheios de espuma branca. A lâmina íngreme de Górgona parecia erguer-se sobre a cabeça deles. Não conseguiam ver o cume do Monte do Diabo, que mergulhara nas nuvens e névoas que cobriam o céu. O tempo, como normalmente acontece nas montanhas, fechou em poucas horas. Começou a chuviscar, um chuvisco insistente e forte. Com o crepúsculo, os três começaram a procurar, um pouco nervosos e ansiosos, alguma choça de pastores, algum abrigo para ovelhas abandonado ou, pelo menos, uma caverna, qualquer coisa que os protegesse da água que caía do céu. Parece que a chuva parou, falou Angolem, e havia esperança em sua voz. Agora só está caindo chuva pelas goteiras no telhado do abrigo. Amanhã, felizmente, já estaremos nas proximidades de Belhaven, e nas redondezas da vila sempre se pode passar a noite em alguma choupana ou estábulo. Não entraremos na cidade? Nem pensar. Pessoas a cavalo, vindas de fora, serão logo reconhecidas, e Rouxinol tem inúmeros informantes na cidade. Pensamos em executar um plano em que seríamos expostos de propósito como uma espécie de isca. Não, interrompeu. É fraco. O fato de estarmos juntos vai levantar suspeitas. Rouxinol é esperto e a notícia sobre minha detenção deve ter se espalhado. E se algo levantar as suspeitas de Rouxinol, então chegará também ao meio-elfo. O que você propõe, então? Circundaremos a cidade a partir do leste da entrada do Vale Sans-Restour. Ali há minas de minérios. Tenho conhecido numa delas, vamos visitá-lo. Quem sabe, se tivermos sorte, essa visita nos traga alguma surpresa. Você pode ser mais claro. Explicarei amanhã, na mina, para não dar azar. Carri colocou galhos de bétula na fogueira. Choveu o dia inteiro, portanto não dava para usar outro tipo de madeira. A bétula, apesar de molhada, estalou um pouco e logo começou a queimar com uma alta chama púrpura. De onde você é, Angolim? Sou de Sintra, bruxo. É um país banhado pelo mar, junto da Foz do Charuga. Sei onde fica Sintra. Então, se é tão sábio, por que pergunta? Por que eu deixo tão curioso? Digamos que só um pouco. Permaneceram calados. O fogo estalava. Minha mãe era uma fidalga sintrense. Angoleme, por fim, começou a falar, olhando para as chamas. Supostamente de linhagem nobre. No brasão da família havia um gato marítimo. Eu mostraria para você, pois tinha um medalhão com esse gato maldito que recebi de minha mãe, mas o perdi jogando dados. E essa família, que o cão marítimo cague para eles, me renegou, pois minha mãe teria se envolvido com um babaca, supostamente um estribeiro, e eu era filha ilegítima, motivo de vergonha, desgraça e honra maculada. Entregaram-me a familiares distantes para me criarem, uma família que não tinha em seu brasão nem gatos, nem cães, nem puta alguma, mas pelo menos me tratavam bem. Mandaram-me estudar, batiam um pouco em mim, embora com bastante frequência me lembrassem quem eu era, uma bastarda concebida no meio de mato. Quando era criança, minha mãe me visitou no máximo 3 ou 4 vezes, Depois nunca mais. E eu também estava cagando para isso. E como você acabou se envolvendo com os bandidos? Você parece um juiz no inquérito. Bufou contorcendo o rosto de forma grotesca. Envolvendo-me com os bandidos, ora. Desviando-me do caminho da virtude. Resmungou. Procurou alguma coisa por dentro da roupa e tirou algo que o bruxo não conseguia distinguir bem. Apesar de tudo, o caolho Fulco é boa gente. Balbuciou esfregando veemente algo nas gengivas e aspirando pelo nariz. Pelo menos deixou o pó. Você quer uma pitada, bruxo? Não. E preferia que você também não usasse. Por quê? Por que não? Carri. Não uso Fisteche. Que santinhos é que me caíram do céu. Balançou a cabeça num gesto de incredulidade. Não me digam que vocês vão começar a pregar sermões dizendo que ficarei cega, surda ou calva por causa das drogas. Ou que darei à luz uma criança retardada. Deixe isso, Angolem. E termine o que estava contando. A moça deu um espirro forte. Tudo bem, como você quiser. Onde eu... Ah, já sei. A guerra contra Nilfgaard eclodiu. Meus parentes perderam todos os bens, tiveram que sair de casa. Tinham 3 filhos próprios e eu virei um peso. Então me deixaram no orfanato de um sacerdote que ficava junto de um templo. Depois descobri que era um lugar divertido. Na verdade, era um prostíbulo. Um bordel, um lugar para quem gosta de uma fruta ácida com um caroço branco, entende? Meninas novinhas. Meninos novinhos também. Quando cheguei lá, eu já era crescida, adulta, não despertava interesse em ninguém. Surpreendentemente, ficou corada, o que deu para notar a luz da fogueira. Quase em ninguém? Acrescentou com os dentes cerrados. Quantos anos você tinha? 15. Conheci lá uma menina e 5 meninos da minha idade, um pouco mais velhos, e logo nos demos bem. De qualquer forma, conhecíamos as lendas e histórias contadas sobre Day, o Louco, Barba Negra, Irmãos Cassini. Queríamos seguir o mesmo caminho, ter liberdade, fazer farra. Prometemos a nós mesmos que não daríamos o cu a uns nojentos só porque nos alimentavam 2 vezes por dia. Cuidado com o vocabulário, Angolem. Não exagere. A garota pigarreou longamente e lançou uma cusparada para dentro da fogueira. Até parece que você é um santinho. Tudo bem. Vou direto ao ponto porque não estou a fim de falar. Achamos facas na cozinha do orfanato. Foi preciso afiá-las numa pedra e depois num cinto. Transformamos as pernas roliças da cadeira de carvalho em tacos. Precisávamos apenas de cavalos e dinheiro. Então esperamos chegar 2 fregueses, uns velhacos tarados, de uns 40 anos. Chegaram, sentaram-se, tomaram vinho e, como de costume, esperaram até que os sacerdotes amarrassem uma pirralha escolhida a um curioso móvel especial. Mas não fornicaram aquele dia. Angolem. Tudo bem. Indo direto ao ponto. Demos porrada e matamos esses 2 velhos tarados, os 3 sacerdotes e o pajem. O único que não fugiu e que tentou defender os cavalos. O administrador do templo, que não queria nos entregar as chaves do cofre, foi submetido a torturas com fogo até se render. Poupamos sua vida, pois era um velhinho simpático, sempre gentil e bom. E seguimos para a bandidagem, para as estradas. Nossa sorte variava bastante. Às vezes ganhávamos, às vezes perdíamos. Ora batíamos, ora apanhávamos bastante. Passamos fome, mas havia também dias de fartura. Mesmo assim, em geral, a fome era o pão nosso de cada dia. Caralho, comi tudo que rastejava e dava para caçar. E das coisas que voavam, uma vez comi até uma pipa, porque havia sido montada numa cola feita à base de farinha. Ficou calado e passou as mãos impetuosamente em seu cabelo clarinho, cor de palha. Ei, são coisas do passado. Só vou lhe dizer uma coisa. Do grupo que fugiu comigo do orfanato, ninguém está vivo. Os 2 últimos, Owen e Abel, foram mortos há poucos dias pelos capangas do Sr. Fulco. Abel se entregou, que nem eu, mas o mataram mesmo assim, embora tivesse baixado a espada. Quanto a mim, me pouparam, mas não pense que tenha sido por piedade. Já estava me posicionando deitada em cruz quando chegou um oficial que interrompeu a diversão. E foi você que me salvou do cadafalso. Ficou em silêncio por um momento. Bruxo, diga. Eu sei agradecer, se você quiser. Como? Eu vou ver como estão os cavalos. Disse Carri rapidamente e levantou-se, cobrindo-se com a capa. Vou dar uma volta nas redondezas. A moça respirou. Espirrou, fungou e pigarreou. Não diga nada, Angolem. Avisou-a, realmente zangada, envergonhada e confusa. Não diga nada. Pigarreou de novo. Você realmente não sente tesão por mim? Nem um pouquinho? Você já apanhou com a cinta de milva, pirralha. Se não se calar agora, apanhará de mim também. Então vou ficar quieta já. Isso mesmo. Seja uma moça bem comportada. Na encosta coberta de pinheiros tortos e recurvados havia covas e cavernas escancaradas, escoradas e firmadas com tábuas ligadas por passarelas, escadas e andaimes. Plataformas apoiadas em postes que se cruzavam saíam para fora das covas. Sobre algumas delas, pessoas apressadas puxavam carrinhos de mão e carretas. O conteúdo dos carrinhos e carretas, que à primavera vista parecia ser terra suja e pedregosa, era jogado das plataformas em um enorme fosso quadrado, ou então em um complexo de fossos de tamanho cada vez menor, separado por tábuas. Uma corrente de água contínua e ruidosa, canalizada desde a colina no bosque, por meio de calhas de madeira apoiadas em cavaletes baixos, atravessava aquele complexo. E do mesmo jeito, essa água era retirada, para baixo, para o precipício. Angolem desceu do cavalo e, com um gesto, avisou Geralt e Carrie, indicando que fizessem o mesmo. Deixaram os corcéis junto da cerca e dirigiram-se para as edificações, andando na lama junto das calhas e dos canos vazantes. Lixe e viação do minério de ferro, falou Angolem, apontando para o aparelho. Dali, dos poços de extração da mina, retira-se o material, depois coloca-se nos fossos e lava-se com a água proveniente do riacho. Deposita-se o minério nos crivos e de lá retira-se o produto. Nas redondezas de Belhaven existem muitas minas e aparelhos como esses. E o minério é transportado para os vales, para Magturga, onde há forjas e acearias, pois lá há mais florestas. E para fundir ferro é preciso ter madeira. Obrigado pela aula. Interrompeu a Geralt em tom ácido. Eu já vi em minha vida algumas minas e sei o que é necessário para a fundição. Quando você finalmente vai nos revelar para que viemos até aqui? Para conversar com um conhecido meu que é capataz da mina. Venha comigo. Ah, estou vendo. Ali, perto da carpintaria. Vamos lá. É aquele anão? Sim, chama-se Golan Drosdek. Como já disse, é o capataz de mina aqui. Você já disse. Mas não nos informou o que quer conversar com ele. Olhem para seus sapatos. Geralt e Carrie obedeceram e olharam para seus calçados, imundos de uma lama de estranha cor avermelhada. Durante a conversa com Rochinol, o meio-elfo que estamos procurando, Angolem antecipou as perguntas. Tinha a mesma lâmina vermelhinha nas botas. A laminha vermelhinha nas botas. Entendem? Agora sim. E o anão? Nem se atrevam a abrir a boca para falar com ele. Eu vou me encarregar da conversa. Ele precisa achar que vocês são do tipo que dá porrada. Façam cara de maus. Não precisaram fazer cara especial. Alguns mineiros que olhavam para eles rapidamente desviavam o olhar. Outros ficaram estarrecidos, literalmente com a boca aberta. O que estavam no caminho saíam às pressas. Geralt imaginava por quê. Em seu rosto, e no de Carrie também, ainda se viam hematomas, esquimoses, cortes e inchaço. Rastros pitorescos da briga entre os dois e da surra que Milva lhes deu. Pareciam, então, sujeitos que gostavam de dar porrada um no outro e que não precisavam de muita provocação para dar uma sova em terceiros. O anão conhecido de Angolém estava parado ao pé do edifício com um cartaz Carpintaria e pintava algo num quadro montado com duas tábuas aplainadas. Viu que estavam se aproximando, pôs de lado o pincel e o balde com a tinta e olhou desconfiado. Repentinamente, em sua fisionomia, marcada pela barba manchada, surgiu uma expressão de profundo assombro. Angolém? E aí, Drosdak? É você? O anão abriu a boca barbuda. É você mesma? Não, não sou eu. É o recém-ressurrecto profeta Lebiuda. Faça mais uma pergunta, Gola. Uma mais inteligente para variar. Não deboche, Clara. Eu não esperava vê-la mais. Há 5 dias, Mulica esteve aqui. Diz que a pegaram e palaram em Redbrun. Jurou que era verdade. Contudo, se aprende. A moça deu de ombros. Se Mulica pedir dinheiro emprestado e jurar que o devolverá, então você já sabe quanto valem seus juramentos. Eu já sabia antes. Respondeu Anon, piscando os olhos rapidamente e mexendo o nariz como um coelho. Eu não lhe emprestaria nem um xelim, mesmo que ele se cagasse todo aqui ou comesse terra. Mas eita, estou contente. Realmente contente de vê-la viva e com boa saúde. Talvez você possa até pagar a dívida que tem comigo, hein? Talvez, quem sabe. E quem são esses caras que acompanham, Clara? Bons companheiros. Eita, que carinha. Carinhas borrachudas, hein? E para onde os deuses a guiam? Como sempre, para a perdição. Angolém aspirou uma pitada de fisteche pelo nariz e esfregou o resto na gengiva, ignorando o olhar de reprovação do bruxo. Vai dar uma fungadinha, Gola. Mas é claro, né? O anão estendeu a mão e aspirou a pitadinha do narcótico. Para ser sincera, continua a moça, quero ir até Belhaven. Você, por acaso, não sabe se Rouxinol está por lá com sua rança? Golan Drosdak inclinou a cabeça para o lado. Clara, você tem que fugir de Rouxinol. Dizem que está com muita raiva de você. Como um glutão quando acorda no inferno. Eita! E quando soube que fui empalada com a ajuda de uma parelha de cavalos atrelados, não ficou com o coração amolecido? Não ficou arrependido? Não verteu nenhuma lágrima? Não melou a barba? Nada disso. Contam que disse o seguinte. Era o que Angolém merecia há muito tempo. Uma estaca no cu. Grosso. Um babaca ordinário. O senhor prefeito Foco diria. Ralé. No entanto, eu digo. Cloaca? Clara, é melhor você não falar essas coisas na cara dele. E não andar pro Belhaven, rodear a cidade. E se entrar lá, então melhor usar um disfarce. Golan, por favor, macaco velho não aprende arte nova. Não me atreveria a ensinar macaco velho. Escute, anão. Angolém apoiou o sapato sobre o degrau das escadas da carpintaria. Vou fazer uma pergunta. Não se apresse com a resposta. Primeiro, pense bem. Faça, então. Você não viu, por acaso, um meio-elfo andando por aí ultimamente? Um estranho alguém de fora? Golan Drosdak inspirou o ar, espirrou com força e limpou o nariz com o pulso. Você diz meio-elfo? Que meio-elfo? Não se finja de burro, Drosdak. Um tal que contratou Rouxinol para prestar um certo serviço, um contrato fresquinho, para matar um certo bruxo. Bruxo? Golan Drosdak riu, levantando sua tábua do chão. Que coisa. Pois, curiosamente, estamos exatamente à procura de um bruxo. Pintamos e montamos letreiros nas redondezas. Veja só. Precisamos de um bruxo, boa gratificação, providencie-se hospedagem e alimentação, maiores informações com a administração da mina, pequena Babette. Como, na verdade, se escreve essa palavra? Informações. Ou informações? Se você não sabe, então escreva detalhes. Mas para que vocês precisam de um bruxo na mina? Que pergunta é essa? Para matar monstros, ora. Que monstros? Hobgoblins e Barbegazi invadiram as galerias inferiores. Angolém lançou um olhar para Geralt, que com um aceno da cabeça confirmou que sabia do que se tratava. e tossindo enfaticamente deu a entender que valeria a pena voltar ao assunto. Voltando ao assunto, a moça entendeu na hora. O que você sabe sobre esse meio-elfo? Não sei nada sobre nenhum meio-elfo. Falei para você pensar bem. E foi o que eu fiz? De repente, Golan Drosdak fez uma cara de quem lembrou algo. E cheguei à conclusão de que não vale a pena saber nada sobre isso. Como assim? Aqui as coisas estão agitadas. O lugar está em alvoroço e os tempos não são de paz. Bandos nifgardianos, guerrilheiros das encostas livres e outros elementos estranhos, meio elfos. Todos estão ansiosos para provocar alguma desgraça. Como assim? Angolei me franziu o nariz. Vou explicar. Você me deve dinheiro, Clara. Em vez de pagar as dívidas, você quer contrair novas. E olha lá, são dívidas sérias, porque as informações que você deseja podem lhe custar caro. Uma porrada na cabeça e não dessas com a palma da mão, mas com um machado. Que vantagem eu teria nesse negócio? Eu clarei para ter alguma informação sobre o meio-elfo? Vou ganhar alguma coisinha? Pois se houver apenas risco e nenhum lucro. Geralt estava farto. A conversa entediava, aquela ladainha o irritava. Com um movimento brusco, pegou o anão pela barba, puxou e empurrou. Golan Drosdak tropeçou no balde com a tinta e caiu. O bruxo saltou até ele, apoiou o joelho em seu peito e apontou uma faca na sua cara. Você pode lucrar, rosnou, saindo daqui vivo. Fale o que você sabe. Parecia que os olhos de Golan saltariam das órbitas para dar uma volta nas redondezas. Fale o que você sabe, repetiu Geralt. Fale, senão cortarei sua garganta de tal modo que se afogará antes de sangrar até a morte. Rialto, gemeu Anão. Na mina Rialto. A mina subterrânea Rialto não era muito diferente da pequena Babette, assim como das outras escavações de minérios e minas a céu aberto pelas quais Angolem, Geralt e Kahir passaram pelo caminho que se chamava o Manifesto Outonal. Minério velho, minério novo, minério Júlia, Celestina, assunto comum, buraco de sorte. Em todas, o trabalho fervia. Em todas, a terra suja extraída dos poços ou das escavações era despejada nos fossos e passava pelo processo de lixiviação. Em todas, havia muita lama vermelha. Rialto era uma mina grande, localizada perto do topo de uma montanha. O topo cortado formava uma escavação aberta, ou seja, uma mina a céu aberto. O próprio processo de lixiviação era conduzido num terraço cavado na encosta da montanha. Ali, ao pé de uma parede vertical com entradas de poços e túneis, havia fossos, crivos, calhas e toda a parafernália da indústria mineira. Ali também se formaram um verdadeiro conjunto habitacional, composto de casas de madeira, barracas, choças e casebres de cortiça. Não conheço ninguém aqui, disse Angolem amarrando as rédeas da cerca. Mas tentaremos falar com o administrador. Geralt, se puder, não o pegue logo de cara pela garganta e não o ameace com a faca. Primeiro vamos conversar. Macaco velho não aprende arte nova, Angolem. Não deu tempo de conversar. Não deu tempo nem de se aproximarem do edifício do administrador. Na pracinha onde os trabalhadores carregavam as carroças com o minério, deram de cara com 5 cavalarianos. Droga! Soltou Angolem. Droga! Vejo o que o gato trouxe. Do que está falando? São os homens do bando de Rouxinol. Vieram recolher a extorsão. Já me viram e reconheceram. Porra, já era. Você vai conseguir enganar? Não contem com isso. Por quê? Eu roubei Rouxinol quando estava fugindo de sua rança. Não vou me poupar, mas vou tentar. Fiquem calados. Abram os olhos e estejam prontos para tudo. Os homens a cavalo aproximaram-se. Havia dois à frente, um de cabelo longo e grisalho que usava pele de lobo e um jovem alto de barba bem grande para cobrir as cicatrizes causadas pela acne. Fingiam-se de indiferentes, mas Geralt notou o brilho de ódio disfarçado nos olhares que lançavam para Angolem. Clara? Novazad. Irrel. Bem-vindos. Temos um dia bonito hoje, não? Pena que está chovendo. O grisalho desceu do cavalo, saltando da sela, transpondo a perna direita com ímpeto sobre a cabeça do cavalo. Os outros também desceram. O grisalho passou as rédeas ao altão de barba chamado Irreal e chegou mais perto. Aí está, disse. Nosso corvo falastrão. Você aqui, viva e com saúde? Até consigo mexer as pernas. Pirralha rabugenta. Segundo os boatos, você deveria estar se mexendo, mas numa estaca. Dizem que caiu nas mãos do Caolho Fulco. Dizem que durante as torturas você cantou que nem uma rola. Falou tudo o que queriam saber. Segundo os boatos, Novazad, bufou Angolem. Sua mãe pedia apenas 4 chips dos fregueses. Mesmo assim, ninguém queria pagar mais de 2. O bandido lançou uma cusparada a seus pés, um gesto de desprezo. Angolem rosnou de novo como uma gata. Novazad, disse com insolência, colocando as mãos na cintura. Tenho um negócio para tratar com Rouxinol. Interessante, porque ele também tem um negócio para tratar com você. Cale a boca, escute. Ainda estou com vontade de falar. Faz 2 dias, a 1 milha de distância de Redbrun, eu e esses camaradas aqui matamos aquele bruxo para quem havia um contrato fresquinho. Entende? Novazad lançou um olhar expressivo a seus companheiros. Depois puxou as luvas e examinou Geralt e Kahir com um olhar. Seus novos camaradas. Repetiu devagar. Ha! Vejo pelas caras que não são sacerdotes. Vocês dizem que mataram o bruxo? Como? Metendo um punhal nas costas? Ou enquanto estava dormindo? É um detalhe irrelevante. Angolem fez uma careta como se fosse uma macaca. O detalhe importante é que esse bruxo jaz morto. Escute, Novazad. Não quero brigar com Rouxinol ou me meter na parada. Mas negócio é negócio. O meio-elfo adiantou a entrada do contrato, mas eu a deixo para vocês. Esse dinheiro é seu. Para pagar os custos e o esforço. Porém, a segunda parcela que o meio-elfo prometeu depois do serviço completo cabe, de acordo com a lei a mim. De acordo com a lei? Exatamente. Angolem não prestou atenção ao tom sarcástico. Pois cumprimos o contrato, matamos o bruxo e podemos mostrar as provas ao meio-elfo. Aí pegarei aquilo que é meu e desaparecerei. Como já disse, não quero intrigas com Rouxinol, pois não há espaço suficiente para nós dois nas encostas. Pode lhe dizer isso, Novazad? Só isso. Falou mais uma vez, exprimindo venenoso sarcasmo. Pode mandar um beijo também. Bufou Angolem. Pode mostrar a bunda para ele em meu nome? Perprocura? Eu tenho uma ideia melhor. Afirmou Novazad, olhando de esguelha para os companheiros. Levarei sua própria bunda até o Rouxinol, Angolem. E a levarei amarrada, e aí ele acordará e acertará tudo com você. Fará as contas também, todas. E resolverá quem cabe o dinheiro pelo contrato com o meio-elfo Ishiro. E descontará o que você roubou. E resolverá o fato de que as encostas são demasiado estreitas para nós todos. Dessa maneira, tudo se acertará, nos mínimos detalhes. Há um problema. Angolem abaixou as mãos. Como você quer me levar até ele, Novazad? Assim, ó. O bandido estendeu a mão. Pela nuca. Geralt desembaiou o Cirril num relâmpago e colocou-o debaixo do nariz de Novazad. Desaconselho. Vociferou. Novazad saltou para trás e sacou a espada. Irreal assobiou e tirou o sabre da bainha em suas costas. Os outros fizeram o mesmo. Desaconselho. Repetiu o bruxo. Novazad xingou e passou os olhos pelos companheiros. Não era perito em aritmética, mas pelas contas havia chegado à conclusão de que 5 é muito mais que 3. Ataquem-no. Gritou, jogando-se sobre Geralt. Matem-no. O bruxo deu meia volta, esquivou-se do golpe e revidou, cortando Novazad na têmpora. Antes que ele caísse, Angolem abaixou-se num lance curto. A faca zuniu no ar, o Irreal. E Irreal, que estava atacando, cambaleou. O cabo de osso saltava debaixo de seu queixo. O bandido soltou o sabre com as duas mãos, arrancou a faca de seu pescoço, xingou, vomitando sangue. Angolême saltou, chutando seu peito e derrubando-no no chão. Geralt estraçalhou o outro bandido. Kahir matou o seguinte e algo parecido com uma porção de melancia se soltou do crânio do patife sobre o golpe poderoso da espada nilfgaardiana. O último bandido fugiu. Saltou até o cavalo. Kahir arremessou a espada para cima, segurou a lâmina e lançou-a feito um dardo, acertando exatamente entre as escápulas. O cavalo relinchou, puxando a cabeça, abaixou-se, bateu os cascos e arrastou pela lama vermelha o cadáver com a mão apertada nas rédeas. Tudo durou menos de 5 batimentos cardíacos. Gente! Alguém gritou por entre as edificações. Gente, socorro! Assassinato, assassinato, estão assassinando! Exército! Chame o exército! Gritou outro mineiro, afastando as crianças que, como todas as crianças de qualquer lugar no mundo, surgiram ninguém sabe de onde para olhar e vaguear por entre as pernas dos presentes. Alguém corra e chama o exército! Angolême levantou sua faca, limpou e embainhou-a. Que corra sim! Gritou de volta, olhando para os lados. Vocês, mineiros, são cegos ou o quê? Foi autodefesa? Eles nos assaltaram, canalhas. Por acaso não os conhecem? Foi pouco o mal que lhes causaram? Foi pouca a extorsão que praticaram? Espirrou com força. Depois arrancou o saquitel do cinto de Novosad, que agonizava em tremores. Debruçou-se sobre Irhel. Angolême. O quê? Deixe. E por quê? É recompensa. Você tem dinheiro sobrando? Angolême. Ei, vocês! De repente, ressoou uma voz melodiosa. Venha até aqui. Na porta escancarada do barracão que servia de armazém das ferramentas haviam três homens. Dois eram uns fortões de cabelo curto, testa pequena e, com certeza, inteligência limitada. O terceiro, o que gritou, era um vistoso homem extremamente alto, de cabelo escuro. Ouvi sem querer a conversa que antecedeu o ocorrido. Falou o homem. Não acreditei muito no assassinato do bruxo, pensei que se tratasse apenas de conversa fiada. Agora já mudei de ideia. Entrem aqui no barracão. Angolême inspirou forte. Olhou para o bruxo e acenou com a cabeça num gesto que quase passou despercebido. O homem era um meio-elfo. O meio-elfo Ishiro era alto. Ultrapassava tranquilamente a altura de 6 pés. Seu longo cabelo escuro estava preso num rabo de cavalo que lhe caía sobre as costas. Seus grandes olhos meio-verdes, meio-dourados e amedonhados, como os de um gato, revelavam sangue mestiço. Então foram vocês que mataram o bruxo. Repetiu, lançando um sorriso pouco agradável. Antecipando Homer Struggen, o roxinol. Interessante. Realmente interessante. Vou direto ao ponto. Então é a vocês que preciso pagar os 50 florins. A segunda parcela. Struggen recebeu seus 50 de graça, então. Não pensem que ele devolverá o dinheiro. Como vou acertar as contas com roxinol já é problema meu. Falou Angolême, sentada numa caixa e balançando as pernas. O contrato relativo ao bruxo era de serviço prestado, e fomos nós que fizemos o serviço. Não foi roxinol, fomos nós. O bruxo já foi enterrado. Seus companheiros, todos os três, também já estão mortos, o que prova que o contrato foi cumprido. É o que vocês afirmam. E como foi? Angolême não parava de balançar as pernas. Quando ficar velha, afirmou em seu costumeiro tom rabugento, escreverei a história de minha vida. Descreverei como isto, aquilo e todo o resto aconteceu. Precisa aguentar até lá, Sr. Shiro. A senhora tem tanta vergonha disso? Observou o mestiço com frieza. Então cumpriram um trato de forma muito traiçoeira e ordinária. E o senhor vê algum problema nisso? E Shiro examinou atentamente. Não, respondeu após um instante. O bruxo Geralt de Rivia não merecia destino melhor. Era ingênuo e tolo. Se tivesse uma morte mais bonita, honesta e honrosa, surgiriam lendas a respeito dele, e ele não merecia virar lenda. A morte é sempre igual. Nem sempre. O meio-elfo acenou com a cabeça, num gesto de negação, tentando ainda mirar os olhos de Geralt escondidos sob a sombra do capuz. Garanto que nem sempre. Imagino que foi você que executou o golpe mortal. Geralt não respondeu. Sentiu uma vontade incontrolável de pegar o mestiço pelo rabo de cavalo, lançá-lo no chão e arrancar dele todas as informações, tirando seus dentes com o pomo da espada. Mas conseguiu conter-se. O juízo lhe dizia que a história inventada por Angoulême poderia dar melhores resultados. Como quiserem, disse Shiro sem receber nenhuma resposta. Não vou insistir que me relatem o ocorrido. Pelo visto, não querem falar sobre o que aconteceu. Pelo que parece, não há nada de que possam se gabar. Claro, se esse silêncio não for o resultado de algo completamente diferente. Por exemplo, não ter ocorrido nada. Vocês têm algo que possa provar sua declaração? Cortamos a mão direita do bruxo morto. Respondeu o Angoulême sem emoções. Mas depois um gambá a furtou e comeu. Então temos apenas isto aqui. Geralt desabotoou a camisa lentamente e tirou o medalhão com a cabeça de lobo. O bruxo usava isso no pescoço. Passe-o para mim. Geralt não hesitou muito. O meio-elfo pesou o medalhão na mão. Agora acredito. Falou devagar. O bibelô emana uma forte magia. Algo assim poderia ter sido usado apenas por um bruxo. E um bruxo? Concluiu Angoulême. Não deixaria que ninguém o tirasse de seu pescoço se estivesse vivo. Ou seja, é uma prova definitiva. Então coloque, senhorzinho, o dinheiro sobre a mesa. E Shiro escondeu o medalhão com cuidado. Tirou de dentro da camisa um bolo de papéis, colocou sobre a mesa e alisou-a com a mão. Faça um favor. Angoulême soltou da caixa, aproximou-se, macaqueando e rebolando as ancas. Debruçou-se sobre a mesa e, no instante, Shiro pegou-a pelo cabelo. Jogou-a sobre o tampo da mesa e apontou a faca para sua garganta. Não deu tempo nem dela gritar. Geralt e Kahir seguravam as espadas nas mãos. Mas era tarde demais. Os ajudantes do meio-elfo, os fortões de testa pequena, seguravam ganchos de ferro em suas mãos. Porém, não se apressaram para atacar. Coloquem a espada no chão. Vociferou Shiro. Os dois, espada no chão. Senão, alargarei o sorriso dessa vadia. Não escute. Angoulême começou a falar e terminou com um grito. Pois o meio-elfo girou o punho agarrado em seu cabelo e cortou levemente a pele com um punhal. Um fio de sangue brilhoso escorreu em seu pescoço. Coloque a espada no chão. Não estou brincando. Talvez a gente consiga fazer algum acordo. Geralt, ignorando a raiva que lhe fervia por dentro, decidiu jogar uma isca. Como pessoas bem educadas. O meio-elfo riu com malícia. Entrar em acordo. Com você, bruxo. Fui mandado pra cá pra acabar com você e não pra conversar. Foi sim, aberração. Foi você que montou esse disfarce todo, essa peça de teatro, e eu reconheci logo à primeira vista. Você me foi descrito de forma detalhada. Pelo menos suspeita quem o descreveu com tantos pormenores? Quem me indicou precisamente onde e com quem eu acharia? Com certeza deve ter alguma ideia. Solte a garota. Mas eu conheço não apenas graças a essa descrição. Continuou Shiro, sem considerar a possibilidade de soltar a Angoulême. Eu já ouvi antes. Até eu segui uma vez. Em Teméria. Em julho. Eu segui até a cidade de Dorian. A sede dos juristas Codringer e Fenn. Você se lembra? Geralt tirou a espada de tal maneira que a lâmina reluziu nos olhos do meio-elfo. Estou curioso, disse com frieza. Como você pensa em sair desse embate, Shiro? Vejo duas saídas. A primeira, você soltará logo a garota. A segunda, você matará a garota. E um segundo depois, seu sangue vai compor uma linda decoração nas paredes e no teto. Vocês vão colocar a arma no chão. E Shiro puxou Angoulême pelo cabelo com brutalidade. Antes que eu conte até três. Depois começaria a cortar a vadia. Vamos ver o quanto você conseguirá cortar. Acho que não muito. Um, dois. Geralt iniciou a contagem, girando o círio num redemoinho sibilante. Ouviram-se gritos, relinchos, bufadas e batidas de cascos de cavalos vindos de fora. E agora? Riu Ishiro. Esperava por isso. Já não é um empate, é um mate. Meus amigos chegaram. De verdade. Carrey falou, olhando pela janela. Vejo os uniformes da cavalaria leve imperial. Então é um mate. Mas para você. Disse Geralt. Você perdeu, Shiro. Solte a garota. Nem pensar. A porta do barracão cedeu sobre os chutes e uma dezena de homens entraram liderados por um barbudo de cabelo claro com um urso prateado na brafoneira. A maioria deles usava o mesmo uniforme negro. Kenan Zoex? Perguntou em tom ameaçador. Que está acontecendo aqui? Quem é responsável por essa confusão? Por esses cadáveres no pátio? Falem agora. Senhor comandante. Gladin van Voort. Soltem as espadas. Obedeceram, pois estavam na mira de bestas e abaletes. Angoleme, solta por Ishiro, quis lançar-se para longe da mesa, mas de repente ficou presa nas garras de um soldado de estrutura forte, com vestimenta colorida e olhos de sapo, arregalados. Queria gritar, mas o soldado cobriu sua boca com um punho enluvado. Vamos dispensar o uso de violência. Geralt fez uma proposta fria ao comandante com o urso. Não somos bandidos. Que coisa. Agimos sob o consentimento e o conhecimento do Sr. Fulco Alteveld, prefeito de Redbrunn. Que coisa. Repetiu o urso, indicando a seus homens que levantassem e tirassem a espada de Geralt Carrier. Sobre o consentimento e o conhecimento do Sr. Fulco Alteveld. É um importante senhor. Alteveld. Vocês ouviram isso, rapazes? Seus homens, os negros e os coloridos, caíram todos num coro de gargalhadas. Angoleme sacudiu-se toda no aperto dos olhos de sapo, tentando gritar em vão, e sem necessidade. Geralt já sabia, mesmo antes que Ishiro, sorridente, trocasse apertos de mão. Antes que quatro Nilfgaardianos pegassem Carrier e os outros três apontassem bestas diretamente para seu rosto. Os olhos de sapo empurrou Angoleme para as mãos dos camaradas. Ela ficou suspensa em suas garras feito uma boneca de pano. Nem tentou se defender. O urso aproximou-se lentamente de Geralt e de repente deu um golpe em sua virilha com um punho encoraçado. Geralt curvou-se, mas não caiu. Ficou em pé graças à gélida raiva. Talvez fique contente com a notícia de que não são os primeiros tolos que o caolho Fulco usou para seus próprios fins. Falou o urso. O que o incomoda são os negócios lucrativos que faço aqui com o Sr. Homer Stragan, chamado por alguns de Rouxinol. Fulco não consegue se conformar por eu ter aceitado Homer Stragan no serviço imperial e o ter nomeado comandante da Companhia Voluntária de Seguranças das Minas, já que não pode se vingar oficialmente e contrata vários salteadores. E bruxos? Interrompeu Shiro, sorridente, num tom malicioso. Lá fora, falou alto o urso. Há cinco cadáveres pegando chuva. Assassinaram pessoas que estavam a serviço imperial. Perturbaram o trabalho da mina. Não tenho nenhuma dúvida. Vocês são espiões, sabotadores e terroristas. Nesse território, as leis vigentes são as leis da guerra. Portanto, condeno-os à morte, via procedimento sumário. O Olhos de Sapo soltou uma gargalhada. Aproximou-se de Angoleme, imobilizada pelos bandidos, pegou em seu seio no movimento rápido e apertou com força. E aí, Clara? Coachou, e sua voz, como se descobriu, o fazia parecer ainda mais como um sapo. Seu apelido de bandido, caso tivesse sido dado por ele mesmo, comprovava seu senso de humor. E se era para ser um nome de guerra, então cumpriu seu papel de forma extraordinária. Então nos encontramos de novo. O Rouxinol anfíbio coachou novamente, beliscando Angoleme no peito. Você está feliz? A moça gemeu de dor. Onde estão as pérolas e as pedras que você me roubou, sua puta? O caolho Fulco as confiscou em depósito. Gritou Angoleme, que não conseguia esconder o medo. Vá até ele e peça de volta. Roxinoco achou e arregalou os olhos. Agora parecia um verdadeiro sapo. Era só esperar para vê-lo caçar moscas com a língua. Beliscou Angoleme com mais força ainda. Ela sacudiu-se toda e gemeu mais alto, pois a dor que sentiu foi ainda maior. Ela mais uma vez começou a ficar parecida com Ciri, atrás da névoa rubra de raiva que cobriu os olhos de Geralt. Peguem os dois, ordenou o urso inquieto. Levem para o pátio. É o bruxo, hesitou um dos bandidos da Companhia de Segurança das Minas de Oxinol. Karakternik, como pegá-lo com a mão nua? Ele pode lançar algum feitiço ou outra coisa? Não tenha medo. Shiro sorridente apalpou seus bolsos. Sem amuleto de bruxo, não conseguirá lançar feitiços. E quem está em posse do amuleto sou eu. Podem pegá-lo sem medo. No pátio esperavam mais nilfgaardianos armados de capas negras junto com a rança colorida de roxinol. Reuniu-se também um grupo de mineiros. As crianças e os cachorros onipresentes rodeavam por lá também. De repente, roxinol descontrolou-se como se tivesse sido possuído pelo diabo. Começou a coaxar com raiva, deu um soco em Angoleme, e quando ela caiu, chutou-a sem parar. Geralt se soltou dos bandidos, mas foi atingido na nuca por algo duro. Diziam, coaxou roxinol, soltando por cima de Angoleme feito uma rã louca. Que você foi empalada pelo cu em Redbrun, sua vadiazinha. Então a estaca lhe foi predestinada, e você morrerá numa estaca que nem uma cadela. Eita, camaradas, procurem aqui algum pau e preparem-no. Mexam-se. Senhor Stragen, o urso franziu o senho. Não vejo motivo para execuções tão longas e bestiais. Os prisioneiros devem ser simplesmente enforcados. Silenciou sob o olhar, viu, do olhos de sapo. Fique quieto, capitão. Coaxou o bandido. Eu lhe pago muito bem por ouvir esses comentários inadequados. Prometi uma morte cruel a Angoleme, e agora vou brincar com ela. Se quiser, pode enforcar esses dois. Não me importo com eles. Mas eu me importo sim. Intrometeu-se Estirro. Preciso dos dois. Principalmente do bruxo. Principalmente dele. E já que o procedimento de empalar a moça vai durar algum tempo, vou aproveitar esse tempo. Chegou mais perto e fincou seus olhos de gato em Geralt. Você deve saber, aberração, disse, que fui eu quem acabou com seu companheiro Codringer em Dorian. Fiz aquilo por ordem de meu senhor, o mestre Vilgefortz, a quem sirvo há anos. Mas fiz com enorme prazer. O velho canalha Codringer retomou o meio-elfo o discurso sem despertar nenhuma reação. Teve a cara de pau de enfiar o nariz nos assuntos do mestre Vilgefortz. Estripei-o com uma faca. E assei vivo aquele monstrinho nojento Fen no meio de sua papelada. Poderia simplesmente tê-lo esfaqueado, mas dediquei um pouco de tempo e esforço para ouvi-lo gemer e gritar. E digo-lhe, gemi e gritava feito um porco no matador. Não havia nada, absolutamente nada de humano naquele grito. Você sabe por que lhe falo tudo isso? Porque poderia também simplesmente esfaqueá-lo ou mandar esfaqueá-lo. Mas vou dedicar um pouco de tempo e esforço. Vou ouvi-lo gritar. Você disse que morte é sempre igual? Logo verá que nem sempre. Rapazes, acendam um piche no caldeirão e tragam uma cela. Algo se estraçalhou contra o canto do barracão, provocando um tremendo estrondo, explodiu na hora, lançando o fogo. O segundo recipiente com petróleo, Geralt reconheceu pelo cheiro, acertou diretamente o caldeirão. O terceiro estraçalhou-se junto daqueles que seguravam os cavalos. Ouviu-se um estrondo, as chamas estouraram, os cavalos entraram em pânico. Formou-se um redemoinho. Um cachorro em chamas, uivando, caiu-se para fora da voragem. Um dos bandidos de Oxinol abriu os braços e caiu na lama com uma flecha nas costas. Vivam as encostas livres! No tomo da montanha, nos andaimes e passarelas, passaram vultos de capas cinzentas e gorros de pele. Outros projéteis de fogo caíram sobre as pessoas, os cavalos e os barracões da mina feito fogos de artifício, que arrastavam atrás de si tranças de labaredas e fumaça. Dois acertaram a oficina, o chão coberto de serradura e cavalos de madeira. Vivam as encostas livres! Morte aos ocupantes nilfgaardianos! Zuniram flechas e setas pelo ar. Um dos nilfgaardianos negros desabou do cavalo. Tombou um dos bandidos de Rouxinol com uma flecha atravessada na garganta. Derrubou um dos fortões de cabeça raspada com uma seta enfiada na nuca. O urso caiu, emitindo um grito macabro. A flecha o atingira no peito, abaixo do externo e da gorjeira. A flecha, embora ninguém pudesse saber, fora roubada de um transporte militar, um exemplar padrão do exército imperial. Estava um pouco alterada. A larga ponta bifacial fora parada em alguns lugares para obter o efeito de estilhaçamento. A ponta estilhaçou-se formosamente nas vísceras de urso. Abaixo, tirano Emir! Encostas livres! Rouxinol coaxou, segurando seu braço atingido superficialmente por uma seta. Uma das crianças cambaleou na lama vermelha, atravessada por uma flecha lançada por um dos lutadores pela liberdade que era menos habilidoso na arte de tiro. Desabou um dos sujeitos que seguravam Geralt. Tombou um dos que prendiam Angoleme. A garota safou-se do outro, imediatamente sacou a faca da gáspia do sapato e cortou-o com um golpe. Tomada pelo fervor, não acertou a garganta de Rouxinol. Entretanto, destruiu sua bochecha com maestria, quase atingindo seus dentes. Rouxinol coaxou ainda mais alto e ficou de olhos ainda mais arregalados. Caiu de joelhos, jorrando sangue por entre as mãos, com as quais segurava o rosto. Angoleme deu um uivo horroroso, saltou até ele para completar a obra, mas não conseguiu porque outra bomba explodiu entre ela e Rouxinol, estourando em chamas e fedorentas nuvens de fumaça. Ao redor, o fogo já crepitava e tudo foi tomado por um pandemônio de chamas. Desvairados, os cavalos relinchavam e davam coices. Os bandidos e nilfgaardianos berravam. Os mineiros corriam assustados, uns fugiam. Outros tentavam apagar o fogo nos edifícios incendiados. Geralt conseguiu levantar o serril que o urso deixara cair. Cortou levemente a testa da mulher alta de cota de malha que se lançou com uma estrela d'alva contra Angoleme, que tentava se erguer do chão. Dissecou a coxa de um nilfgaardiano que vinha correndo com um espontão. E dilacerou a garganta de mais um que simplesmente atravessou seu caminho. Junto dele, um cavalo enlouquecido, queimado, que galopava à toa, derrubou e passou por cima de outra criança. Pegue o cavalo! Pegue o cavalo! Carreira apareceu ao seu lado e abriu espaço para os dois com golpes impetuosos de espada. Geralt não via nem ouvia. Matou outro nilfgaardiano. Procurava por Ishiro. Angoleme, de joelhos, pegou a besta, ergueu-a a uma distância de 3 passos e meteu uma seta na barriga do bandido da companhia de segurança das minas que atacava. Depois levantou-se com ímpeto e agarrou-se ao cabresto do cavalo que passava ao lado. Pegue algum, Geralt, gritou Carrir, e vamos embora daqui. O bruxo dissecou mais um nilfgaardiano, com um corte executado de cima, do externo até o quadril. Sacudiu a cabeça violentamente para tirar o sangue das sobrancelhas e dos cílios. Shiro, onde você está, seu filho da mãe? Corte, grito, gotas quentes no rosto. Piedade, uivou um rapaz de uniforme negro ajoelhado na lama. O bruxo hesitou. Tenha juízo, berrou Carrir, agarrando pelos ombros e sacudindo com força. Tenha juízo, você enlouqueceu? Angoleme voltava a galope, segurando outro cavalo pelas rédeas. Perseguiam-na 2 cavaleiros. Um caiu acertado pela flecha de um guerrilheiro das encostas livres. O outro foi varrido da sela pela espada de Carrir. Geralt saltou para a sela. E foi então que viu Shiro, na luz do incêndio, chamando para si os nilfgaardianos tomados por pânico. Rouxinol, que com um rosto ensanguentado parecia um troll comedor de gente, coaxava e vociferava sacrilégios. Geralt berrou com raiva, virou o cavalo e rodopiou a espada. Carrir, que estava junto dele, gritou e xingou. Oscilou sobre a sela e num instante o sangue cobriu seus olhos e seu rosto. Geralt, ajude! Shiro concentrou um grupo de homens em torno de si. ralhava, ordenava que atirassem das bestas. Geralt deu um tapa na garupa do cavalo com a parte achatada da espada, pronto para um ataque suicida. Shiro tinha que morrer. O resto não tinha importância. Não importava nada. Cahir não importava. Nem Angolem. Geralt! Gritou Angolem. Ajude Cahir! Acalmou-se e ficou com vergonha. Segurou e apoiou. Cahir limpou os olhos com a manga e o sangue logo os cobriu de novo. Não é nada, só uma fissura. Sua voz tremia. Aos cavalos, bruxo. A galope, atrás de Angolem. A galope! Um grito horrendo ressoava ao pé da montanha de onde vinha correndo uma multidão munida de picaretas, pés de cabra e machados. Eram os mineiros vindos das minas vizinhas, buraco de sorte ou assunto comum, que se apressavam para ajudar seus colegas e companheiros da mina Rialto, ou de outras minas. Quem saberia? Geralt apressou o cavalo, fincando nele os calcanhares. Galoparam num louco ventre a terre. Corriam sem olhar para trás, rentes aos pescoços dos cavalos. Angolem ficou com o melhor corcel, um pequeno cavalo, bandoleiro, mas ágil, e de raça tártara. O cavalo de Geralt, um azalão com arreio nilfgaardiano, começou a roncar e engasgar, com dificuldade de manter a cabeça reta. O cavalo de Cahir, também militar, era mais forte e mais resistente, mas dava na mesma, pois o cavaleiro é que tinha dificuldade. Balançava-se na sela, apertava as coxas de qualquer jeito e jorrava sangue em grandes quantidades sobre a crina e o pescoço do jinete. Mesmo assim, continuava galopando. Angolem, que fora mandado à frente, já esperava por eles na curva, do lugar onde o caminho levava para baixo, zerpeando entre as rochas. Perseguição. Arfou, espalhando a sujeira no rosto. Vão nos perseguir, não nos deixarão em paz. Os mineiros viram por onde fugimos. Não deveríamos ficar na estrada. Precisamos adentrar as florestas, os ermos, despistá-los. Não. Protestou o bruxo, ouvindo com preocupação os sons vindos dos pulmões dos cavalos. Precisamos seguir pela estrada. Pelo caminho mais fácil e mais curto até Sanrestor. Por quê? Não temos tempo para falar agora. Vamos. Apressem os cavalos até tirar o fôlego deles. Galopavam. E o azalão do bruxo roncava. O azalão não prestava para continuar o caminho. Mal conseguia andar sobre as pernas, que estavam duras como tacos de madeira. A fava expirava o ar espaforindo e com rouquidão. Por fim, caiu de lado. Deu um coice rígido, fitou o cavaleiro e em seu olhar embaçado via-se reprovação. O cavalo de Cahir estava um pouco melhor, porém Cahir estava pior. Simplesmente caiu da sela, levantou-se, mas só conseguiu ficar de quatro. E vomitou com violência, embora não tivesse o que vomitar. Gritou quando Geralt e Angolem tentaram tocar em sua cabeça ensanguentada. Porra! Ela falou. Olhe só com que cabelinho eles deixaram. A pele sobre a testa e as têmporas do jovem nilfgaardiano, junto com o cabelo, estavam em grande parte separada do crânio. Se não fosse pelo fato de o sangue já ter formado um coágulo pegajoso, o pedaço solto teria caído sobre a orelha. O aspecto era macabro. Como isso aconteceu? Lançaram um machadinho que atingiu certinho a cabeça dele. Para ser mais engraçado, não foi nenhum negro, nem os homens de Rouxinol. Quem fez isso foi um dos mineiros. Tanto faz quem fez essa obra. O bruxo apertou a cabeça de Cahir com a manga que arrancou de sua camisa. O importante é que, por sorte, era fraco. Só o escalpelou, mas poderia ter despedaçado sua cabeça. Mesmo assim, os ossos do crânio também foram bastante atingidos. Inclusive, seu cérebro sentiu o impacto. Cahir não conseguirá se sustentar na sela, mesmo se o cavalo aguentar seu peso. Então, o que vamos fazer? Seu cavalo morreu, o dele também está quase morto, e o meu está exausto. E há uma perseguição atrás de nós. Não podemos ficar aqui. Precisamos ficar aqui. Eu e Carrie. E o cavalo de Carrie. Você vai seguir caminho. O mais rápido possível. Seu cavalo é forte e aguentará a corrida. Você pode forçá-lo até ficar esgotado. Angolem. Lembre que Regis, Milva e Jasker esperam por nós em algum ponto do Vale San Restor. Não sabem de nada e podem cair nas mãos de Shiro. Você precisa achar e avisá-los. E depois vocês quatro vão com toda a força dos cavalos até Tussan. Ali ninguém vai persegui-los. Espero. E você, Carrie? Angolem mordeu os lábios. O que vai acontecer com vocês? Rouxinol não é burro. Quando vir um cavalo semi-morto, vai revirar todos os buracos. Todos na redondeza. E você não conseguirá se afastar por muito longe com Carrie. Shiro, pois é ele que nos persegue e irá atrás de você. Você acha? Tenho certeza. Vá. O que a titia vai falar quando eu aparecer por lá sem vocês? Você vai explicar tudo. Mas não a Milva. Vai explicar a Regis. Ele saberá o que fazer. E nós? Quando a pele se prender um pouco mais ao crânio, iremos até Tussan. Lá nos encontraremos de alguma maneira. Vá, não perca tempo, garota. Monte no cavalo e vá. Não deixe que a perseguição se aproxime demais. Não deixe que a persigam de perto e que estejam ao seu alcance. Macaco velho não aprende arte nova. Passem bem. Até logo. Até logo, Angolem. Não se afastou muito da estrada. Não resistiu a lançar um olhar para os perseguidores. E no fundo não temia nenhum tipo de ação da parte deles, pois sabia que seguiria o Angolem sem demora. Não estava enganado. Os cavaleiros que entraram no passo da montanha menos de 15 minutos depois pararam para ver o cavalo estendido no chão. Gritaram, discutiram, examinaram os arbustos à margem da estrada e pouco tempo depois continuaram a perseguição pela estrada. Certamente acharam que dois, três fugitivos, dois montavam agora no mesmo cavalo e se não demorassem muito poderiam alcançá-los logo. Geralt viu que alguns dos corcéis da perseguição também não estavam bem. Entre os perseguidores havia poucas capas negras de cavalaria leve nilfgaardiana. Dominavam salteadores coloridos de Rouxinol. Geralt não conseguiu ver se o próprio Rouxinol participava da perseguição ou se ficara para tratar do rosto dilacerado. Quando silenciou a batida de cascos da perseguição que se afastava, Geralt ergueu-se do esconderijo por entre as samambaias. Em seguida, levantou e segurou Carrie, que gemia e se queixava. O cavalo está fraco demais para carregá-lo. Você consegue andar? O nilfgaardiano soltou um gemido que poderia ser tanto uma confirmação como uma negação. Ou outra coisa completamente diferente. Mas conseguia dar passos, e era isso que contava. Desceram até o barranco, ao leito de um riacho. As últimas dezenas de pés da encosta, íngreme e escorregadia, Carrie atravessou-as num deslize descontrolado. Rastejou até o riacho, bebeu e molhou bastante o curativo na cabeça, com a água gelada. O bruxo não o apressava. Respirava fundo, juntando forças. Andava riacho acima segurando Carrie e puxando o cavalo ao mesmo tempo, pisando na água rasa, tropeçando nas pedras e nos troncos derrubados. Após algum tempo, Carrie recusou-se a cooperar. Não conseguia andar nem mexer as pernas. O bruxo simplesmente o arrastava. Não havia possibilidade de continuar assim, até porque encostas e cascatas barravam o leito do riacho. Geralt gemeu e colocou Carrie em suas costas. O cavalo puxado tão pouco facilitava as coisas. Então, quando enfim saíram do barranco, o bruxo simplesmente desabou na folhagem molhada e ficou deitado ofegante, esgotado ao lado de Carrie, que se queixava. Permaneceu deitado por muito tempo. O joelho voltou a pulsar com uma dor insuportável. Depois de algum tempo, Carrie passou a mostrar sinais de vida e logo em seguida, para seu espanto, levantou-se xingando e segurando a cabeça. Continuaram andando. No início, Carrie andava firme, depois diminuiu o passo e, por fim, tombou. Geralt colocou-o nas costas e carregou-o, gemendo, desabando sobre as pedras. Foi invadido por uma dor aguda no joelho. Via negras abelhas fogosas diante de seus olhos. Um mês atrás, Gemeu Carré. Ninguém imaginaria que você me carregaria nas costas. Cale-se, Nilfgaardiano. Quando você fala, ganha peso. Já havia escurecido quando chegaram as rochas e paredes rochosas. O bruxo não procurou uma caverna, nem conseguiu achar nenhum abrigo. Sem forças, tombou junto do primeiro buraco que viu à frente. Havia caveiras humanas, costelas, quadris e outros ossos espalhados por toda a superfície rochosa da caverna. Mas o mais importante é que havia ali galhos secos. Carreira estava com febre, tremia todo com os calafrios. Aguentou corajosa e conscientemente a saturação da pele solta do crânio, o que Geralt realizou com um barbante e uma agulha torta. A crise chegou depois, à noite, e Geralt acendeu uma fogueira na caverna, negligenciando as precauções de segurança. Lá fora chuviscava e ventava as lufadas, então era pouco provável que alguém andasse pelas redondezas, à procura de reflexos de fogo, e Carrir tinha que se aquecer. A febre perdurou durante toda a noite. Tremia, gemia, delirava. Geralt não conseguiu dormir. Manteve o fogo aceso. A dor no joelho era terrível. Como era forte e jovem, de manhã Carrir já se sentia melhor. Ainda estava pálido e suado e a febre emanava de seu corpo. Rangia os dentes, o que complicava um tanto a articulação. Mas dava para entender o que dizia. E estava consciente. Queixava-se da dor da cabeça. Sintoma normal para quem fora atingido por um machado que arrancou a pele do crânio. Geralt dividia o tempo entre cochilos inquietos e tentativas de colher um pouco de água da chuva que caía das rochas, usando copos improvisados com casca de bétulas. Morriam de sede, os dois. Geralt. O que foi? Carrie ajeitou a lenha na fogueira com a ajuda de um fêmur encontrado na caverna. Na mina, durante o embate. Fiquei com medo, sabe? Sei. Por um momento parecia que você fora tomada por uma raiva assassina e que nada mais contava pra você, além de matar. Sei. Fiquei com medo. Terminou com calma. Que nesse desvario você acabasse com esse Shiro. E nesse caso, não conseguiríamos tirar nenhuma informação de um morto. Geralt pigarreou. Gostava cada vez mais do jovem Nilfgaardiano. Não era apenas corajoso, mas também inteligente. Você fez certo de mandar Angolem. Continuou a cair, rangendo os dentes levemente. Não é pra garotas. Nem do tipo dela. Nós dois resolveremos isso sozinhos. Vamos atrás da perseguição. Mas não para assassinar tomados por uma fúria de Berserk. Aquilo que você falou uma vez sobre a vingança. Geralt, até numa vingança é preciso ter método. Pegaremos esse meio-elfo. E o forçaremos a nos dizer onde está Ciri. Ciri está morta. Não é verdade. Não acredito na morte dela. E você também não acredita. Admita. Não quero acreditar. Lá fora o vento zunia. A chuva rumorejava. A caverna era aconchegante. Geralt? O que foi? Ciri está viva. Sonhei de novo. É verdade que algo fatal aconteceu no Equinócio. Sim, com certeza. Eu senti e vi. Mas ela está viva. Está viva, sem dúvida. Precisamos nos apressar. Não para vingar ou matar. Precisamos nos apressar para chegar até ela. Carrir, você tem razão. E você, já não sonha mais? Sonho. Falou com amargura. Mas é cada vez mais raro desde que atravessamos o Jaruga. Eu não me lembro dos sonhos depois de acordar. Algo se apagou em mim. Carrir. Algo se extinguiu. Algo se foi. Não é nada, Geralt. Eu vou sonhar por nós dois. Partiram de madrugada. A chuva parou, parecia, até que o sol procurava algum buraco na nebulosidade cinzenta que cobria o céu. Andavam devagar, os dois no único cavalo com a rei militar nilfgaardiano. O cavalo pisava lentamente sobre o pedregulho, à margem do rio, do ribeiro, Sanzetor, que levava a Tussa. Geralt conhecia o caminho. Estivera lá muito tempo antes e havia várias coisas mudadas desde então. Mas nem o ribeiro, nem o vale Sanzetor mudaram. E quanto mais avançavam, mais o ribeiro se convertia no rio Sanretor. Tampouco mudaram os Montes Amel ou o Obelisco de Górgona, o Monte do Diabo que dominava sobre eles. Um soldado não questiona as ordens, dizia Carrir, apalpando o curativo na cabeça. Não analisa, não reflete sobre elas, não espera que alguém lhe esclareça seu sentido. Lá na minha terra é a primeira coisa que ensina um soldado. Então você pode imaginar que não pensei sobre a ordem que me foi dada, nem por um segundo. Nem questionei porque fui eu que recebi a missão de prender essa princesa Sintrense. Ordem é ordem. Estava com raiva, pois claro que queria ganhar fama lutando contra outros cavaleiros numa tropa regular. Mas lá na minha terra, participar do serviço secreto também é considerado honroso. Quem me dera que se tratasse de uma tarefa mais difícil, de um preso mais importante. Mas uma mulher? Geralt jogou a espinha dorsal de uma truta para dentro da fogueira. Antes do anoitecer, no riacho que desaguava em Sanrestur, pescaram uma quantidade de peixe suficiente para ficarem plenamente satisfeitos. As trutas estavam na época de desova e era fácil apanhá-las. Ouvi a história contada por Carrir, e a curiosidade se debatia nele com um sentimento de profunda desolação. De forma geral, foi um acaso. Contava Carrir, olhando para as chamas. Puro acaso. Como soube depois, tínhamos um agente na corte de Sintra, um camareiro. Quando conquistamos a cidade e nos preparávamos para cercar o castelo, esse agente saiu sorrateiramente e nos avisou que haveria uma tentativa de retirar a princesa da cidade. Formaram-se alguns grupos iguais aos meus. Mas foi o meu grupo que, por acaso, deparou com aqueles que levaram Ciri. Começou uma perseguição nas ruas e no quarteirão, que já estava incendiado. Era um verdadeiro inferno, só chamas e paredes de fogo. Os cavalos não queriam prosseguir e os homens também não queriam pressá-los. Meus subordinados, que eram quatro, começaram a reclamar, a gritar que eu perdera o juízo que estava levando à perdição. Mas mal conseguia tomar o controle. Continuamos a persegui-los através desse caldeirão fuminoso e conseguimos alcançá-los. De repente, estavam diante de nós cinco cavalerianos sintrenses. E começou a chacina. Antes que eu conseguisse gritar para terem cuidado com a garota, que instantaneamente caiu no chão, porque o sujeito que a levava na cela foi o primeiro a morrer. Um dos meus a levantou e a colocou em seu cavalo, mas não conseguiu se afastar muito, pois um dos sintrenses os faqueou nas costas e a arma atravessou seu corpo. Vi o gume passar a distância de uma polegada da cabeça de Ciri, que caiu mais uma vez na lama. Estava semiconsciente de medo. Via-a encostar no morto, tentar se arrastar para debaixo dele, como se fosse uma gatinha junto de uma gata morta. Ficou em silêncio. Deu até para ouvi-lo engolir a saliva. Nem sabia que estava abraçando o inimigo, um repugnante Nilfgaardiano. Ficamos sozinhos. Retomou o discurso após um momento. Ela e eu, e cadáveres em chamas em volta. Ciri rastejava numa poça e a água e o sangue começaram a evaporar com intensidade. A casa desabou. Quase não via nada através das faíscas e da fumaça. O cavalo não queria chegar perto de lá. Eu a chamava, pedia que viesse até mim. Fiquei rouco tentando ser ouvido naquele crepitar do fogo que abafava tudo. Ela me via e ouvia, mas não reagia. O cavalo não queria prosseguir e eu não conseguia domá-lo. Tive que descer. Não consegui levantá-la com uma mão só e tinha que segurar as rédeas com a outra. No entanto, o cavalo começou a puxar com tanta força que quase me derrubou. Enquanto a levantava, começou a gritar. Depois esticou-se e desmaiou. Envolvia com a capa que molhei na poça, cheia de lama, esterco e sangue. E prosseguimos, diretamente pelo fogo. Na verdade, não sei como conseguimos sair de lá. Mas de repente apareceu uma brecha na muralha e nos encontramos à beira do rio. Por azar, era o lugar escolhido pelos nortelungos em fuga. Tirei o elmo de oficial, porque poderiam identificar rápido. apesar de as asas já estarem incendiadas. O restante do uniforme estava tão queimado que não havia como eu ser descoberto. Mas se a menina estivesse consciente e se gritasse, me trucidariam com as espadas. Tive sorte. Segui junto deles por umas 5 milhas. Depois fiquei atrás e me escondi no mato, à beira do rio que carregava cadáveres. Ficou calado. Pigarreou, apalpou a cabeça enfaixada com ambas as mãos. E corou. Ou será que foi apenas o reflexo da chama em seu rosto? Ciri estava imunda. Tive que despi-la. Não se opunha, não gritava. Apenas tremia. Seus olhos estavam fechados. Todas as vezes que tocava nela para lavá-la ou secá-la, esticava-se e ficava toda rígida. Sei. Deveria ter falado com ela, tentado acalmá-la. Mas de repente não conseguia achar as palavras em sua língua. Que é a língua de minha mãe. A língua que conheço desde o nascimento. Não conseguia achar as palavras, queria acalmá-la através de carinho, delicadeza, mas ela ficava dura e soluçava, feito um pequeno pássaro. Era isso que a perseguia nos pesadelos. Geralt suspirou. Eu sei. A mim também. E o que aconteceu depois? Dormiu. E eu também. De cansaço. Quando acordei, ela já não estava lá. Não estava em canto nenhum. Não me lembro do resto. Os sujeitos que me acharam dizem que eu corria dando voltas e uivava feito lobo. Tiveram que me amarrar. Quando me acalmei, caí nas mãos do pessoal do serviço secreto, dos subordinados de Vatier e Ridô. Estavam atrás de Cirilla. Queriam saber onde estava, para onde fugira, como fugira de mim, por que deixei que fugisse. E de novo, desde o início. Onde estava, para onde fugira. Em cólera, gritei algo sobre o Imperador, que era um gavião caçando meninas. Passei mais de um ano preso na cidadela por causa disso. E depois recuperei a graça do Imperador porque precisavam de mim. Em Tanith, precisavam de alguém que falasse a língua comum e soubesse como era Ciri. O Imperador queria que eu fosse a Tanith. E que dessa vez não o decepcionasse. Que trouxesse Ciri. Ficou calado por um momento. Emir me deu uma chance. Poderia ter negado, desistido da oportunidade. Isso implicaria desgraça e esquecimento definitivo. Total e perpétuo, mas poderia ter negado se quisesse. Porém, não neguei. Pois veja, Geralt, eu não consegui me esquecer dela. Não vou mentir para você. Eu havia sempre meus sonhos. E não como uma criança magra que ela era à beira do rio quando a despia ela veio. Eu a via, e ainda vejo como mulher, formosa, consciente, provocadora, com pormenores, como o de uma rosa vermelha tatuada em sua virilha. Do que você está falando? Não sei, realmente não sei. Mas foi assim e continua assim. Eu ainda a vejo em meus sonhos do mesmo jeito que então a via nos sonhos. Foi por isso que me alistei para a missão em Tanith. Foi por isso que depois quis me juntar a vocês. Eu quero vê-la. Mais uma vez. Quero tocar em seu cabelo mais uma vez. Olhar em seus olhos. Quero olhar para ela. Mate-me se quiser. Mas não vou fingir mais. Eu penso... Acho que a amo. Por favor, não ria de mim. Não estou com a menor vontade de rir. É por isso que eu continuo com vocês. Entende? Você a quer para você ou para seu imperador? Sou realista. Suspirou. Ela não vai me querer. E, como esposa do imperador, pelo menos poderia vê-la de vez em quando. Sendo realista, bufou o bruxo. Você deveria saber que primeiro precisamos achá-la e salvá-la. Supondo que seus sonhos não mentem e que Ciri esteja mesmo viva. Eu sei disso. E quando a acharmos, o que faremos? Vamos ver. Vamos ver, Carrie. Não se esquive. Seja honesto. Pois você não deixará que eu a leve comigo. Não respondeu. Carrir não perguntou mais. Até então podemos ser companheiros? Perguntou com frieza. Podemos, Carrir. Mais uma vez peço desculpas por aquilo que aconteceu. Não sei o que deu em mim. No fundo, nunca desconfiei de que você estivesse nos traindo ou fosse falso. Não sou traidor. Eu nunca o trairei, bruxo. Cavalgaram pelo barranco fundo que o largo e vivo rio Sanzetor esculpira por entre os montes. Andavam para o leste, rumo à fronteira do Principado de Tussã. Górgona, o Monte do Diabo, erguia-se sobre eles. Precisariam elevar as cabeças para ver seu cume. Mas não elevavam. Primeiro sentiram um cheiro de fumaça. Logo em seguida viram uma fogueira e uma grelha posta sobre ela, onde se assavam filés de trutas. Junto da fogueira viram um indivíduo solitário. Pouco tempo antes, Geralt debocharia, zombaria sem piedade e consideraria um completo idiota alguém que se atrevesse a dizer que ele, bruxo, ficaria muito feliz ao ver um vampiro. Ora, ora, disse Emiel Regis Rohalek Terziev Kudfroy, com calma, ajeitando a grelha. Vejam só o que o gato trouxe.